Rádio Alerj Notícia. O coral da Alerj, ao som dos violinos do Corpo Artístico do Teatro Municipal, cantou Noite Feliz para comemorar o sucesso dos eventos culturais de 2013 na Assembleia Legislativa do Rio. O espetáculo começou com o solo da bailarina Débora Ribeiro, acompanhada por uma harpa e um violino. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Paulo Melo, do PMDB, elogiou a iniciativa da diretoria cultural da Alerj. A nossa diretoria cultural tem, com brilhantismo, trabalhado essas questões de tornar esse corredor cultural aqui de forma cada vez mais ativa. É um incentivo também àqueles que participam do coral, aqueles e aquelas que participam do coral da Alerj, tendo ao seu lado um dos corais mais respeitados do país, que é o coral do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então acho que é um momento bom para todos nós. É um momento de sermos brindados com a cultura, com o canto, com a felicidade natal. No final da apresentação, o presidente da Alerj, deputado Paulo Melo, recebeu uma homenagem do Teatro Municipal. Foi lhe entregue uma placa de agradecimento. Reportagem Patrícia Poitevin.